ter direito a uma casa pra morar. Pra ser muito melhor, poder reencontrar com tudo aquilo que me sufocou um dia. E o foco seja sempre a alegria. Vida de virar, quem viver terá o fim.